nesta nova bonita manchita sonho acordado. Flama pobreza capa é, mas trabalho cresce muito cansado. Mas nesta nova bonita manchita sonho acordado. Flama pobreza capa é, cidade grande, Flamengo, Sacramento, sem mãe nem casa vire, pai da noite só desgosto. Manabá, cidade grande, Flamengo, Sacramento, só que esqueci de seguinte, que deixa na estilo.